E anima meu sócio. Jantinha com as amiguinhas que tá no cardápio, salseiro é nosso. Ganhando um vento, só jovem talento. Reunião de negócio. Graçando e lucrando com os papas, nem sempre na barra, na bala do pódio. Ou na bala do pódio, ou na bala do pódio. E eu saquei, mas eu vou cortar pra série recordista. Bem apresentado, cilindro de quina. O velocímetro batendo lá em cima. E no banco de trás, tô com quatro vadias. E garata, deixa eu viver, deixa arder. Nós já tá lá, só MD. Tô de lazer em Floripa, o pai foi parar. Camboriú, tô com as putas do sul. Só cada bola tá azul, ela caiu na isca. Broca, ela quer meu peru. Rick, Rian, SP e Guida em Floripa. Onde dos cachorro que empurra nas cadelas. Tá na raivoada, então meu sócio é piru nela. Olha ela descendo, se mostrando pro favela. Olha o tubarão, tá te olhando, vai mozão. Vai descendo com o bundão, down, down, down, down. Olha o tubarão, tá te olhando, vai mozão. Vai descendo com o bundão, down, down, down, down. Vai descendo perereca, vai subindo perereca. Hoje cê tá com os favela, em BH tô cortando as viela. Oi, no papagaio ela foi. Em Floripa não tem boi, vou comer ela. Surta, surta. É o bonde dos vitorioso, terror dos invejoso. 2021, faz a tarde, paz no meu poder. É o bonde dos vitorioso.